Ei, mundo mágico, a vida é feita de ilusões, tá ligado? TL no beat, Rene na produção, Pra ser majestade não é preciso ter a coroa. Nós não paga de rei, nós só quer ter vida boa. Um teto pra morar, um castelo planejado. Pular da barra forte pra um iate caro. E quem tá lá com você? Sua primeira dama, suas correntes cravejadas da poro e seus capanga. E o que você vai beber? E o que você vai comer? Acho que eu ia de lagosta e degustar um rosé. Ter cama no jatim, frigobar e uma adega. Ter ervas no jardim do tamanho de uma floresta. Ou vida que não presta, o sonho de quiser. Quem sonha acordado um dia pode realizar. Não vendo ilusão, mas faço meu castelo. Você sonha com Camaro, eu sonho com o império. A vida é ilusão, vida de rei é que é pra poucos. Cuidado com seus passos pra da vida não levar um soco. Não vendo ilusão, mas faço meu castelo. Você sonha com Camaro, eu sonho com o império. A vida é ilusão, vida de rei é que é pra poucos. Cuidado com seus passos pra da vida não levar um soco. Torre de Babel, mundo de Dalilas. Vida imperial, vida pagando com vida. Vossa excelência, quem não sonha em ser? Dê as barras de ouro, jacuzzi e clichê. Tem quem pisa em armadilha de presa e se machuca. Tem aqueles que pagam de rei, sendo um plebeu de rua. Tem quem é rei e tá na lama, porque tem tudo o que quer. Tem aquele que tá que nem eu, focado na fé. Não vendo ilusão, mas faço meu castelo. Você sonha com Camaro, eu sonho com o império. A vida é ilusão, vida de rei é que é pra poucos. Cuidado com seus passos pra da vida não levar um soco. Não vendo ilusão, mas faço meu castelo. Você sonha com Camaro, eu sonho com o império. A vida é ilusão, vida de rei é que é pra poucos. Cuidado com seus passos pra da vida não levar um soco.